DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. É o Pop, galera! Picada neles! Eita! Joga a mãozinha direita pro céu! Joga a mãozinha direita pro céu! Joga a mãozinha direita pro céu! E o águia vai abrindo suas asas! Abre suas asas! Abre suas... Aí! Abrindo! Abrindo! Abrindo! Bora, maninho, que tá na hora! Tá na hora, Santa Luzia! E que saudade dessa galera! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Alô, Joãozinho! Alô, JG Vindos! Alô, Guilherme! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, bicada, bicada, bicada! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou! Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, me ajuda aí, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, e quando ele chega... Sabe o que acontece? É o show do Pop em Santa Luzia! Cinco, quatro, dois, um, é valendo! Joga esse bracinho lá em cima, me ajuda aí, galera, senhor. Olha a mãozinha, mãozinha. 5, 4, 3, 2, 1, agora! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Aqui em Santa Luzia. Aí dá um soquinho na batida do som. Hey! Hey! É por isso que eu sou apaixonado por Santa Luzia! Agora geral! Eu vou! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. É o papel do Gil, muito papel. O que me fez chorar. Giz, giz. Fale Jabá! O Jabá das meninas! Já tem coisa aqui, ó. Um, dois, três, libera a Michelle, chumora, sacudir essa cidade! Eu quero ouvir aí, cadê a torcida do Flamengo? Cadê a torcida do Flamengo? Joga o Brasil pra cima, a torcida do Mengão e a torcida do líder do Brasileirão, galera do Corinthians. Joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Quem não tem hora pra chegar em casa e bate na palminha na mão, bate na palminha na mão, bate na... Quem gosta de mulheres, quem gosta de homens, tem alguém no Paysandu aí, tem? Tem alguém que torce pro Remo aí, tem? Olha, tô sentindo que a do Remo tá mais forte. Quem é do Remo, bate na palma da mão. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Quem torce pro Papão, bate na palma da mão. Torcida do Papão, bate na palma da mão. Quem é de Santa Luzia, bate na palminha. Quem é de Santa Luzia, bate na palminha. Bora, DJ Alisson! Você sabe que no último Festival da Cerveja que nós participamos, nós lançamos o anãozinho que deu baile em todo mundo. Aí ele ficava meio que escondidinho aqui no palco. Aí nós fizemos um palco exclusivamente... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse palco agora é teu, meu irmão. Vai, vai, vai, Douglas. Desce, desce, desce, desce, desce. Então. Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catuca, toca, tuca, toca, tuca, toca, tuca, toca, tuca, toca, tuca, toca, tuca. Bora, moçadidade! Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim com o braço, assim, ó. Assim, assim, assim, Douglas, assim, Douglas, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra fora, rebola pra fora, rebola pra namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Elisua. Só o grito das mulheres solteiras aqui de Santa Luzia. Agora tem a solteira que não é fiel. E a solteira que é sincera aqui, meu irmão. Agora me disseram que essa cidade é a cidade que mais tem homens sinceros no Brasil aqui, ó. O Os homens não traem. As mulheres, se concordarem, dão um grito aí. Se não concordarem, dão uma vaia para os homens e as mulheres. Eu acho que a maioria concordou, Alisson. Vem aqui, meu drone, vem aqui, meu drone, vem aqui. Vem, vem, vem, vem, vem pro papai, vem, vem pro papai, vem pro papai, vem, vem pro papai, vem pro papai, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, ele é de você! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu não xingo, eu não xingo, eu não xingo. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Não, não, não, não, não, não. No 12 não, aqui no pop é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14. Vai jamaicano, vai jamaicano, jamaicano, jamaicano, no 14, no 14, no 14. O pop é no 14! Julião Santorini, lançando mais uma do G3. E eu dizendo a todos da minha maravilha: vai morada,

cima quem não deve nada pra ninguém aí, joga! Famoso 16 toneladas. O bicho fica de jogada aqui pra mim. Sempre deu certo. O neguinho trouxe todos os papéis da casa dele. Várias meninas, Gino e o Barão do Comércio em Salinas, aqui ao lado do meu parceirão, Edite, fala companheiro! Bora, bora, que não tem hora pra chegar em casa aí, a mãozinha vai pra cima, quem tá afim de sair no chão, sai no chão, sai no chão, sai no chão! Três, dois, um, go! Tutu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tutada, no balanço do chiclete. É o pop, meu irmão! Tutada, tutu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. E o Super Pop se esquentou. Vai, vai, vai. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar um passo a sorte da beleza que existia. Pera lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, acho na areia. Minha sereia, São João é um amor. Fazendo o trenzinho da sacanagem, o trenzinho da sacanagem, o trenzinho da sacanagem, o trenzinho da sacanagem. A torcida do Mengão, do Mengão, do Mengão, do Mengão, do Mengão. Vai! Uhul!

acontecer é só... Calma que ainda tem Luiz Domingues, hein, nego? Se o que dói em mim doesse... E quem sabe solta a voz e canta bem alto, vai! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse... Vai, Alisson! O Luiz, a Núbia, o Laílson, o Rony, deixa mesmo de ser... E todo mundo aqui com a gente, valeu! O Fabrício, o Rodrigo, o Juninho, o Danelis, vida louca aqui no Pop Live! Olhar pra trás, já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. O meu maninho Jefferson. Agora vai me deixar só. Lá de Gurupi. O segundo passo. Tamo junto, Jefferson. O terceiro é se arrepender. Se o que dá. Ele quer lá da fronteira, maninho. Live. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar. Vira a porta desse ano. Bora pegar pesado, babá! É o pop de um rio. Rasga a porra desse grave do paredão. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Cadê? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mexe. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança. Bora dançando assim, ó! Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar os vai beijar na boca. Aproveita na noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar os vai beijar na boca. look. Chega, ajuda agora. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, que agora vai sobrar então. Como é que tá esse coração? Como é que tá? Tá cheio de esquema, né, meu irmão? E quem é que tá com o coração livre aí? Liberado pra encontrar o par! Então toma! Você partiu meu... Ai, meu coração, mas meu amor não tem problema. E agora vai sobrar então... Para o Paulinho, deixa um abraço aqui ao Paulinho Digital, nosso parceiro Paulinho! Digital! Se eu não guardo nem dinheiro, e a galera da fronteira também! Fronteira para Maranhão, galera do Gurupi! Estarão em Luiz Domingues neste domingo! É o Círio de Nazaré! E quem toca é... Popline! Super Pop! Não foi problema, o problema é resolver. Essa chuva de esquema que eu tenho que abrir. Segundo eu encontrar a vizinha de cima, pra terceiro eu encontrar a vizinha de lá. Meu parceiro Clebson, Clebson Silva, conhecido como Dick Vigarista. Recebeu de Silva, hein? De Capitão Boss, marcando presença aqui em Santa Luzia. Alô, Marquinho Bobinho. Eu chorei. Partiu meu. Ai, meu coração, mas meu a cara vermelha. Vem chamar Aloysio Carro. Agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você é o parceiro Rafael. Fala, Rafa! Rafael tá cheio das meninas. Alô, Rafael! Agora vai sobrar então. Libera uma. O quê? Deixa bem baixinho, só na manha, bora, daí playboy, bora, sacudindo. Um, dois, três, vai! No sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap, tocou uma pra forte, Henrique Sávio, o uísque com uma boxe e um sexo. Live! Pirocada de baixo, vai ser muito DJ tom. Ellison. Você tá porra, vai caralho. Meu parceiro Pedro Lopes! Você tá porra, vai. Alô, Gilson, garçom! Toma! Por favor! Toma! Providencie uma mesa aqui, meu amigo Pedro Lopes! Só pra ficar mais relax aqui do lado da gente! Meu amigo Marcão! O prefeito de Acapulco, meu irmão! Ele é Ruivinha. Olha quem tá aqui, DJ Ellison, manina aqui no nosso ladinho. Uma das pessoas que representa a família pop aqui na região. Segura aí, jamaicano, mostra aqui, ó. Nosso amigo Guilherme. A luz também ajuda aqui. Guilherme JG Eventos. Guilherme diz assim: Juninho, não tem jeito. E a minha amiga Josi confirma. E o prefeito Edmo Alves também. O quê? O Pop é o Pop. Em Santa Luzia. Faz o S de Santa Luzia. Oi, menina, tá me dando, oi, menina, tá me dando. Então, ruiva, vem pra cá. Então, pode se soltar. Encostando, encostando. Faz o S! Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Olha o jamaicano no palco. Confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando nós deixamos uma vez. Vai quicando. Tentando, quicando, tentando, jogando a bunda, tentando, quicando, sentando. Muito carinho, mandar um grande abraço aqui. A nossa amiga Jéssica. Vai quicando. Assessora de linha de frente. Vai quicando. Primeiro escalão aí. Do deputado Jaques Neves. Vai tentando. Doutor Jaques. Muito obrigado, Jéssica. Leve um abraço aí, doutor Jaques, em nome do Edson Juninho, viu? Grande amigo nosso de muitas jornadas aí. É o pique. Então ruiva, vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Bora, Neco! Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Solta a mulher ela de Santa Luzia pra descer! Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima e vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, joga, joga. Acelera, DJ Ellis, acelera, maninho. Acelera, maninho, acelera, maninho. E eu quero saber quem é que conhece essa aqui, ó. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa... O Necon disse que daqui a pouco ele vai subir no palco. Também brigou. O prefeito da Pariquis, o rei das fronteiras. Ele só faz o general. Joga o popô na piroca, então joga, então joga, vai mudar. Representando a Pop Head. Então joga, joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón. Amigo Guilherme, minha amiga Júlce. Vamos pegarnos como animales. Já passamos pra galera aqui, ó. Estaremos fazendo uma festa antes do final do ano. Uma festa beneficente aqui. Pra toda a população carente. Arrecadar alimentos, arrecadar brinquedos. Aquela festa do fim de ano. Se prepare, Santa Luzia. E quem toca é meu prefeito Edno. É o Pop. Sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. E os meus moleques, como é que é, meus moleques? Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegando como... Minhas equipes! Eu vou deixar você imaginando sexy. Os maluquinhos trink massa de Capanema. É o novo hit do verão. Geral curte. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha. Alô, Zequinha da Joia. Assessor do Pedro Lopes. É bem fina. Bora trabalhar, papai. Eu vou de calor e combo de Jack Siroc Xandão. Olha as novinhas dançando em cima do som. Vai, meu parceiro André Louverenge, direto de Marituba, moleque. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver o mundo mexer. Vou mandar o grave bater. Cobra da Dada, a marca oficial da família Pop.